1738, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reportará estabilizado, 1738. Jete Bravo Delta, desça para o nível de voo 060. Para o 060, Bravo Delta. Salvador, a Tupa 207, ponto de espera da 10, pronto. 4207, mantém o ponto de espera. Zero, bom dia, Guarulhos no 360, pronto, copy. Pronto, prossiga. Autorizado Guarulhos no nível 360, via Upper Zulu 21, decolagem da pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, transição Elefa, a frequência do controle 119.35, aciona 5066. Pés, ajuste 1013. Bravo Delta. 10, direita foto na saída Arbor, transição Elefa. Controle 1935, chama 5066, voo 1270. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento 1270. Chamará. O alinhar tem livre decolagem, apenas para informação de tráfego, temos helicóptero agora a 200 pés, não interfere com a sua decolagem, está fazendo um sobrevoo agora na cidade de Lauro de Freitas. Livre decolagem, cabeceira 10, azul 4207. Livre decolagem 10, 4207, grau. Guardião 02, para informação, estou com tráfego agora na final da 10, está mais ou menos agora umas 2 milhas na final da 17, corrigindo. E a minha intenção é prosseguir com o seu pouso após o mesmo, tá ok? Sem problema. Você já tá visual com o tráfego da 17? Negativo. Eu vou aguardar nesse ponto aqui, se não atrapalhar. Gente, pode aguardar nesse ponto aí. Obrigada. Não por isso. Nós que agradecemos. Vitor Juliette, pouso autorizado, cabeceiro 97, vento da centena 159. Vento de uma centena com 159, livre pouso, alfa Vitor Juliette. Desça para 3.000 pés, QNH 1093. QNH 1093, está visual com a Juliette. Afirmativo, tem condições de prosseguir a retaguarda no mesmo e pousar no GRE? Afirmativo. Pode prosseguir, salve, informe no solo controlado, Guardião 02. Seguirá como número 2, mantendo separação, informe no solo controlado, Guardião 02. Salvador, azul 4207. Azul 4207, contato radar, azul, planejou 300, sede da El, Leda Bridge. 300, no Del, Leda Bridge, 4207. Isso, Gol 1738. Gol 1738, chame a torre na frequência 118, decimal milho. 1186, Gol 1738. Olá, Paulo, o meu patango reposta na rotatória. Patatora, patatango. Patatango. para o controle? Zona 3198, desça para 2, seu PES. Autorizado LS, é parceiro estado. Alfa Vitor Juliette, solo 44, autorizado backtrack, rebote liberando a pista. Voo 738, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 090 graus, no meio do dia 9. Pouso na 1-0, 738. Solo controlado aos 44 livre. Frequência, boa tarde. Meu Papatango a 3 milhas da rotatória, visual com cabeceirão no soft. O meu Papatango chama a torre na frequência 118 decimal 6. 18 meia, grato. Carro do Alcatara, mais um Papatão. Então, o meu Papatango na proa da rotatória, visual com cabeceirão no soft. Boa tarde, Papatango. Autorizado final da 7, foco final de 2 milhas. Papatara, final de 2 milhas, o meu Papatango. Sete Bravo Delta, modificado aos 4-6, desça para 1.500 pés, vem na proa da rotatória. Bravo Delta. Salvador, uma boa, 731-91, informação mais? 3191-380 Galeão, só um minutinho pra cópia. Obrigado. Tio Terra Quilo Índia, Marte no 430 já aprovado, confirme o TAT e a pista que decola. Número 2 para a cópia, aguardando o Serra Quilo Índia. 1738, pouso livrou. Mega 1-0-3, autorizado LS, é posto habilitado. 3000-3, 24060. O ano 260, portão 03, autorizado, chama pronto para o táxi. Pronto? No 738, boa tarde, táxi Alfa Juliette até o 05. Alfa Juliette até o 05, 738. São 3191 no cópia. Liga. Autorizado Galeão, nível 380, via Alfa Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena, decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda, direto Bridge. Frequência do controle 119.35, aciona 5057. TAM 3198, chame a torre na frequência 118.6. Zero até Smart, após Lúvito e Barbacena. 119.35 e 50.57 responder, chama 3191. Cotejamento correto, portão 07, chama pronto, 3191. Obrigado, vai. Bravo Kilo Índia, copy. Para Marte, o nível 430, plano Yankee, decolagem da pista 17, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após bridge, upper 16, o controle apare em 1-9.35, aciona 5062, o Sierra Kilo Índia. Motor 3198, polo autorizado, cabeceira 10, vento 1 centena, 1 no meio do girão. Autorizado 1 a 10, 1 a 0. Cheio, só confirmando da El Leda após bridge para interceptar o pesulão no meio. Confirme o AB do Frank Linder. 4207, chama e recebe na frequência 1026.0, alterna 1036.25. 260-3325 a 207. Fechamento correto, 18.6 agora, torre para acionamento, táxi, decolagem, tem um bom voo. Sierra Kilo Índia, o ajuste no 03. Pátio 3 para Caruaru, Pernambuco, 075, visual, só um minuto para cópia, o Mike Romeu Mike. Sim, só um minutinho. Táxi, voltou no 260 com... 1-1-6 a bordo, alternando Salvador, 3 horas e 9 de autonomia. 1-2-6-0, autorizado direita, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8.6, o ajuste no 0-3, bom voo. Autorizado direita, que é Índia Alfa, ponto de espera 8-6, 1-0-1-3, obrigado. Torre Salvador, 4060, faixa de travada. 4060, mantém aproximação e informa a elipse livre. Não tem, 4060. Bravo Delta já está avistando. Confirme para o controle? Juliette Bravo Delta está avistando. Carta vista. Juliette Bravo Delta chama a torre na frequência 1-8.6. 1-8.6, boa. Controle de Salvador, Web 6740, sem identificação, chegada a Mari, desça para o nível 050. Aguardando liberação do controle para a ascensão ao 075. A frequência do controle é 1-1-9.35 e aciona 5044. O Mike Romeu Mike. Correto, 5044, 1.000 pés no corredor forte, qual o POB do Mike Romeu Mike? Zero dois a bordo, está pronto para acionamento? Livre acionar e chama pronto para o táxi, Mike Romeu Mike. Trip 5490, prossiga. Ok, Petrolina, qual horário do plano? 3-0 da próxima. Gente, às 3-0 da próxima, o plano está chegando aqui no meu sistema em mais 7 a 8 minutos. Quando aparecer, eu chamo para a cópia, 35490. Você pode informar se é da prevista? A Momo. Salvador, 3198, boa tarde, táxi Alfa Juliette, população 08. Alfa Juliette 08, obrigado. Manda sol, Salvador. Azul 4060, solo ao 54, e vira à direita, chama solo no 219. 219, à direita, azul 4060. Mike, Romeu Mike, autorizado táxi via pátio, é porta para ingresso no pátio 1, o Mike, Romeu Mike. Solo, Salvador, azul 4060, de sola, passa. 4060 autorizado, Alfa, repórter Esta Juliette, 4060. Repórter Esta Juliette, azul 4060. Papai Romeu Serra, Serra Charlie Fox, prossiga. Autorizado Salvador, Rio de Janeiro, nível 430, decola da pistão na 7, primeira curva pela direita, saída da El, transição Leda, após Leda, Voa Bridge, via Pesulo 10, restante conforme plano, controle 119.35, torre 118.612, o transponder 5052. Uno 260 ali mantém. Ali mantém, 1260. Gente, o Serra Charlie Fox, cotejamento correto, reporta para acionamento e pushback. Gente, o Serra Charlie Fox, confirma o PLB. Solo 56, direito no 219. Olimpo 00, vou ir na proa de Mari e posso ampliar para a descida. Solo. O azul 4060 aguarda antes da Juliette. Após a passagem do tráfego de pequeno porte até a Índia, autorizado o ingresso, portão é o número 1. O Papa Uniforme Mike Romeu, autorizado em ingresso pátio 1, táxi via pátio 1, Índia e Alfa, reporta no ponto de espera, chama a torre, 118.612, aqui legal no 013, o Mike Uniforme, Mike Romeu, Mike. E DMA Yankee para a pista 10, completo? A marca direto para o procedimento, depois permanece para mais 3 e recuperação. É o que sente. É, posto para descida, Olimpo 00. Desça até o 050, o Olimpo 00. Olimpo 00. Patango Juliette Bravo Delta, autorizado ingresso via Alfa Kilo para o pátio 3 do Juliette Bravo Delta. Mike Juliette, Romeu, prossiga. Olá, um. Serra Kilo Índio decola ao 59, chame controle 1935, bom voo. 1935, grato, Serra Kilo Índio. Gol no 260, decola ao 58, chame controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, 260. Papapá Serra Kilo Índia, contato radar, manjou 430, saída da El, líder. Saída da El para o 430, sim, Serra Kilo Índia. Romeu, autorizado acionamento, correção, para acionamento e táxi chama a torre 198, decimal 62, Mike Juliette Romeu. 360, Pulca, 1260. É, confirmando 360, restrito. Suba Panjô 390. É, confirmando, autorizado 390. Autorizado 390. Gente, 260, 390. No gate 4, no 270. Autorizado, puxa, pega o nome gate 4, no 270. Alô, Salvador, 1777. Informação 90, autorização, Porto Seguro, 370. Um minuto, gol 1777 para a Copa. Aguardando 3770. Mike, Romeu, Mike, a linda cola cabeceira 1-0, vento na centena 14, nós. Olimpo 00, desça para 3000, o ajuste é 1093. Para 3000, Olimpo 00. Olimpo 00, reposta no bloqueio, iniciando afastamento. Eu vou dar no bloqueio, está afastamento, está fazendo de afastamento a 3000. Olimpo, Olimpo 00. Negativo, está afastamento a 3000, rebotará. Salvador, 3191, pushback funcionamento no portão 7. 3191, autorizado pushback no portão 7, reporta pro táxi. Ali ele vai chamar táxi 3191. Meu Serra Charlie Fox, prossiga. Confirmação com a torre 118, decimal 612. O... Para o táxi de voo no 270, 148, a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão. Obrigado, Obrigado, chamarei o controle no 1935. CLP 148. Afirmo, 148. Autorizado o táxi via Índia Alfa no ponto para chamar a torre 1-1-8, decimal 62, aqui em Negão, no 0-1-3. Autorizado o táxi via Índia Alfa, ponto espera 1-2-6-2, em 3, gol 1-2-7-0. Gol 1-2-7-0. Gol 1-2-7-0 na escuta. Prossiga. 1-2-7-0 restrito, 2.000 pés por 15 milhas após a decolagem, 1-2-7-0. Ok, 2.000 pés por 15 milhas, mantendo o perfil. Boa tarde, é o Papadão Luiz, fica da Cotel. Mike Romeu Mike, mantém 1.000 pés no corredor forte. Mike Romeu Mike, manterá 1.000 pés no corredor forte. No momento, 800 pés, 900 pés. Ok, Mike Romeu Mike, tem uma indicação aqui de 1.300 pés. Ciente, está dando essa diferença, corrigirei assim quando chegar o solo em Recife, Caruaru. Ok, ciente. Oi, LS. Encontrei checado. Mantém a aproximação e informarei autorização de pouso. A sua escuta. Ali, descendo. 11 horas, 5 horas, tá, tá, tá. Papapá, Serra, Quilo, Índias, chame Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 13625. 1260, alternando 13325. Gol 1260, chame Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 1-2-5-4-5, alterna 2-6-8-5, gol 1-2-6-0. Eu, fora do solo 05, chame agora o controle 1935, bom gol. O gol 1-7-7-7 está na escuta? Ah, isso. Gol 1-7-7-7, autorizado Salvador Porto Seguro, nível 320. Nível 320, saída da El Leda. Após Leda, voa Bidev, decola da pista no zero, com curva pela direita, via pelo Whisky 50. Controle 199, decimal 35, torre 198, decimal 62, aciona 5046. 6746. Cabe 500 pés na linha do litoral sul até o farol da barra. Mantenha 500 pés. Reporte no farol da barra. 500 pés, reportará no farol da barra, Romeu. Protegimento correto e porta ponto de acionamento, 1-7-7-7. 7-7-7. Alô, 131-91-7-145, 4 horas, 7-7. TAM 3191, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chama torre 198, decimal 62, eu quero negar 1-0-1-3. Índia Alfa 286, bom trabalho, obrigado. Pesa, Rússia 1-0-1-3. 1-0-1-3, na verdade. Mike Romeu Mike, autorizado a subir no nível 075. Confirme. Mike Romeu Mike, autorizado a subir no nível de voo 075. Vai subir para o 075, Mike Romeu Mike. Whisky Kilo Hotel, reduz a velocidade para 2509. Excelente, reduzindo, Hotel Hotel. Webjet 6740, solo 08, direito no 219. Direito no 219, né? Salvador, boa tarde, a porta 2230, tráfego. 3-2230, contato radar, acidentificação, chegada a manso, desça para o 060, reduzir a.